coração é teu, só teu, pra sempre, Senhor. O meu louvor é teu, só teu, pra sempre, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não se ache fruto na videira, ainda que o celeiro se esvazie, meu coração é teu, que louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor. Eu te louvarei, te adorarei, eu te amarei com todo o meu amor, coração é.